Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! Vem aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Ele é lixo! O Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, aquele podcast que não fala absolutamente sobre nada e é o pior podcast de todos os tempos, Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br. Aqui na minha frente, ele que tem a maior cabeça de todos os tempos, o prêmio de maior cabeça do mundo, Wesley Zop. Eu não tô falando de inteligência, não, estou falando de cabeça física. Olá! E aqui, do meu lado esquerdo, ele que é o homem mais bonito do mundo depois de Elsa Soares, Gabriel Asmar. Uma honra estar participando aqui de novo. Como visitante aqui hoje, ele, o homem, o mito, a lenda, João, conhecido como Bala Juquinha. Olá, pessoal, tudo bem? Só isso que você vai falar? Falar que tá tudo bem. Esse cara andou 40 quilômetros pra chegar aqui, né? Pra tomar o fôlego, né? É, faz sentido, faz sentido. E aqui, então, auxiliando essas belas pessoas, esses lindões aqui da paróquia. Eu também. E o Wesley Zop. Eu, Douglas Domiciano, é só um prazer inenarrável estar participando desse podcast. Um podcast que traz tantas coisas boas, tantos sentimentos bons. Náusea. Um podcast que dispensa apresentações, mas que busca ser o lixo do lixo. Exato. E você, então, que está aí todo poético, Gabriel Asmar, diga para quem está ouvindo, qual é o tema de hoje? Não, o tema é... coisas que eu não entendo. Opa, mas será que existe alguma coisa que você não entende, Bala Juquinha? Você que é uma pessoa aí formada em Harvard? Você que é uma pessoa aí que... Rafar. Ai, Rafar. É. Você que é uma pessoa aí que foi Mr. Universo. Você tem alguma coisa que você não entende? Tem bastante coisa. Ah, é? Vamos discutir aí hoje. Mas chega a 15? Chega a 12 e meio. Ah. Pra não entender o 13, né? Tá certo. Por ser ímpar. Né? Então você que tem coisas que não entende também, fique aí e ouça esse podcast pra ouvir tudo aquilo que a gente não entende. Mas gostaria de entender. Talvez. Chorume. Aqui com um amplo, uma tábua redonda de pessoas que não entendem. E como ele já é o maior abridor de portas desse podcast, vou começar por ele, né? Wesley Zop, o cara que sempre dá o pontapé inicial nessa partida maravilhosa que é o podcast Chorou. Só queria lembrar que aqui temos a tradição quase semelhante à da tábua redonda, só que em vez da gente depositar as espadas, a gente põe as pirocas. Ou as penas. Pena que está frio. Oh, as trolhas. Eu achei que hoje a gente não tinha posto, mas é porque está frio então. A espessura do revestimento da mesa ganhou. É, bom, coisas que não entendemos é o que vamos tratar hoje, né? É. Eu ia começar a falar que eu não entendo esse podcast. Não, mas... Mas isso eu acho que ninguém entende. É, gente, eu acho que ninguém entende o fato da gente fazer um podcast. É. Que esses caras... Será que esses caras não trabalham? Será que esses caras são... Será que eles acham que é legal? É. Não sei o que estão fazendo. É. Não, uma coisa que eu não entendo. Por que que o teclado... Por exemplo, esse teclado da sua... Máquina de escrever aí, Gato. Você está com ela no colo. É. Por que que o teclado não é em ordem alfabética? É mais fácil achar as letras? Não, eu teoricamente sim. Mas dizem que a disposição foi pensada para ficar mais fácil de digitar. Mas uma vez você aprendendo na ordem alfabética, fica mais fácil na ordem alfabética. É, não sei, então. Isso que eu sempre pensei também. Mas eu sou ignorante na maior parte dos temas. Mas temos aqui ele, Gabriel Osbar, que conhece tudo sobre técnicas, materiais técnicos e equipamentos técnicos. E teclas. E teclas, então. Teclas que rimam com tec. Exato. E tudo que eu sei sobre esse tema é o seguinte, que o teclado ele foi desorganizado, ou seja, não está em ordem alfabética, porque seria mais difícil para você digitar. Então você teria que prestar mais atenção... E dessa forma ia digitar correto. Porque você ia ter que digitar mais devagar e prestando atenção. Mas aí seria uma vantagem se você vai digitar correto. Então por que não é em ordem alfabética? Eu não tô entendendo essa conversa de vocês. Mas vamos lá, Se ele tivesse em ordem alfabética, você ia digitar muito rápido. Então provavelmente você ia comer letras ou ia digitar errado. Igual a gente faz hoje. É isso que eu ia falar. Entendeu? Mas naquela época a gente não tinha tanta agilidade assim. Ah, tá. Tudo bem. Com as letras desorganizadas. Não, na máquina de escrever até entendo o porquê disso daí. Mas com o teclado do computador, existe um Word pra autocorrigir. Eu quero digitar casa, eu escrevo trolha, ele corrige casa. Se a trolha for sua casa, sim, ou se você morar na casa do caralho, daí ele vai corrigir como tudo casa. Bem, tudo bem. Agora, uma coisa que eu não entendo, por exemplo, é por que a bolacha, água e sal tem furos. Não faz sentido algum, cara. Porque pá, a aerodinâmica é os caras, vamos pôr aqui furos na bolacha só pra ficar aerodinâmica. Na hora que você pega ela com o pacote, ela vem mais rápido. Eu acho que eu sei responder isso aí. Por favor. Por ter uma circunferência um pouquinho acima. Um cara que é mais fácil pular que dar volta. Sim. É. Tudo bem. Tá. Não, não, mas aí, não enrosca no fio? Não, não enrosca. Não enrosca porque ele não tem. Ah, então tudo bem. Esses furos na bolacha são quando você põe manteiga, aí você põe outro em cima e aperta. Aí ela sai no furinho. Pra imitar um macarrãozinho, entendeu? Ah, em vez de sair do lado. Do lado. Vazado, usado. Oh. Do lado é pra cair na camisa do bolinho, entendeu? Eu achava que era por outra coisa. Não, o senhor tem muito mais lógica. Mas é genial. Vai lá, vai lá. Não, o que eu pensei. Banner, faixa, né? Tipo, na rua. É. Eles têm uns furos, caso vente... Não, arrebentar e não levar embora, feito uma pipa, né? Certo. Então se você estiver comendo sua creme cracker ali de moto... No vento, ela não quebra. Eu achei que era isso, mas acho que eu dou bala joquinha até mais longe. Pode ser. Não é formado em rafar, né? Rafar. E qual que era a sua teoria? Não, a minha primeira teoria é o seguinte, quando você tá passando alguma coisa na bolacha... E você derruba, aquele furinho é a aerodinâmica maligna que faz cair com a cobertura pra baixo. Mas o pão não tem furo, ele também cai. Chegamos lá. Então beleza. Chegamos lá. E a segunda é sobre uma teoria da conspiração. Porque eles te vendem um volume maior de bolacha com menos bolacha, porque tem furo. É igual a rosquinha. Só que a rosquinha é um furo concentrado. Mas, isso, em 100 milhões de pacotes, ele faz uma bolacha. Então, é verdade. Tá louco. Você tem razão. O Bola Juquinha fala as coisas nada a ver. O seu tem lógica. Esse Bola Juquinha comprou o diploma dele. Da onde, Rafar? É de Rafar. Não, na banca. Mas Bola Juquinha, você que já tem um talento a mais aí pra genialidade que os outros participantes aqui não têm, pelo jeito. E alguma coisa que você não entende, por exemplo? Porra, eu não entendo muito bem as mulheres. Não, mas vou explicar, elas não têm pinto. Isso é mulher. É. Pinta, ó. É. Apesar de eu ter demorado pra entender. Ah, tá. Então, um clitóris de 20 centímetros não é comum. Não. Vou dizer, não vou dizer que não existe. Você usou bastante aí? O Wesley tem vários aí. Mas isso pouca gente entende. Acho que nem as mulheres entendem elas mesmo. É verdade. Ainda mais se, quando elas falam assim, se você não sabe o porquê que eu tô triste assim, não sou eu que vou te falar. Então, como vai terminar, né? Pega aquela cream cracker, passa a geleia, pra e coma. No vento. No vento. Que agora eu sei que dá pra comer no vento. É. Uma coisa que eu não entendo é faca descartável. Porque você tem um garfinho, beleza, o garfinho você consegue comer o bolo, consegue comer a marmita. Agora, a porra da faca descartável, não dá pra cortar um bife com aquilo lá, cara. Ah, não. Você cortaria um bolo, que é coisa que você corta com um garfo. É. Então, você passaria manteiga com ela, mas você pode usar a colher. É. Descartável. É, mas então, também, se bobear, você vai passar manteiga e vai quebrar aquela porra, que é muito ruim. Exato, exato. Então, só serve pra passar nervoso. A faca descartável, ela é descartável. É descartável. É, descartável da vida, né? Eu não entendo. Porque talvez eu usem ela pra fazer os furinhos na bolacha de sal. Não sei. Pode ser. Não sei. Tamo aí. Pra pentear o cabelo, né? Olhei pro Wesley. Parece que você olhou pra mim na hora de falar pentear o cabelo. É, porque eu queria saber se você tinha essa experiência de pentear o cabelo com garfo. Já com penteei com gilete. Ah, tá. Faz constantemente. Já que isso, o Bala Juquinha puxou o tema, a teoria, a dúvida. Achei que era a bala de coco. E a bala de coco? É, sobre mulheres. Uma coisa que eu não entendo é por que, que tem mamilo em homem. Não tem, não tem utilidade. Ó, oh, deve ter, mas a gente não conhece, a gente é muito burro pra saber isso, né? Olha, eu queria defender minha felicidade. É. Assim. É que você bem nunca teve uma apertadinha com alicate no mamilo, por isso você não sabe pra que serve. Sim, sim. Uma apertadinha sexual de alicate no mamilo. Você também que é um adepto ao sadomasoquismo, Malajuquinha. Você concorda com eles? No momento, concordo. Só eu que no não momento sei que tô apertando minha teta com alicate, eu concordo. Ai, você concorda? Concordo! Já que o tema aí é mamilos, e esse tema é polêmico, eu nunca entendi o porquê a boquete é tão desvalorizada no mercado. Boquete? Não, porque... Um chupisco, tá falando? Uma laranjada? Chupisco? Ela é desvalorizada. Uma chupeta, chupeta. Isso. Os guelos. Os guelos, né? Cabeçada. Pibizinho. É, não. Cabeçada no som da boca. Molha-grão. Molha-grão, você quer dizer? É, molha-grão, é isso? É. Mas o a desvalorização social que o chupisco tem. Não é possível. Eu vou te explicar por quê. Ah. Por quê? Eu valorizo bastante. Não. Mas estou falando de desvalorização social. É. Porque muitas vezes, pense em patamares do sexo. Certo. A boquete. Molha-grão. O molha-grão. O molha-grão. Ele é menos que o sexo. Mas sim, ele não é sexo? Não é sexo. Alguns chamam de sexo oral. Não. Tudo bem. Tudo bem. Mas ele é menos valorizado. Por exemplo, tô falando. Você. Ele é a salada da churrascaria, é você isso? Você no primeiro. É isso. Exato. Ah. Você. Acompanha o raciocínio. Você no primeiro encontro, você tem mais chance de ganhar uma boquete do que um sexo vaginal. Sim. Só que pense pelo raciocínio lógico. É mais nojento a chupada de pau. Nunca chupei pra saber. Não sei responder. É porque você não falou a chupada de clítoris de 20 centímetros. Senão ele saberia descrever. Mas não é. Se você parar pra pensar, você preferia colocar um pinto na boca ou no top? Eu só tenho essa escolha? Só essa escolha. Precisa de mais? Mais uma? Não, você fala de cara. E não é a pergunta polêmica. E não é a polêmica. Peraí, se ele já falou que é de cara, eu acho que eu não entendi. Porque senão ele ia falar já assim de bunda. Não, mas pensa pelo raciocínio. Pelo raciocínio lógico. Você prefere o pau encostar o pau, sentir o sabor. sabor ali. Molhar o grão. Molhar o grão. Ou assar o grão. Viu, viu, mas estamos falando aí de coisas que eu não entendo. Eu realmente não estou entendendo mais nada. Eu acho que isso vem da cultura ocidental. Não, mas eu estou errado ou não? Ela não é falando, por que você tá pondo a boca no negócio, cara? É. É pior. Você acha pior? Eu acho pior. Tem razão, é uma coisa que eu não entendo. Eu acho que a boquete devia ser mais valorizada. Isso. Tá num patamar um pouco mais elevado. É, porque é mais nojento, cara. Não tem como. Ainda talvez mais... você saiu com o carregado. Ainda mais se tratando desse Wesley. Você matou o Churume! Eu não consigo entender porque quando você tá andando assim na sala ou na cozinha, você bate o maldito dedinho no pé e ele dói por 3 dias. E por que só bate ele? Ele. Né? Não, você acha que você dá 1 metro longe. Você bate ele. É. Eu não sei, beba ou é porque... que de manhã você acorda e você faz isso. Talvez porque você tenha a unha do Zé do Caixão no pé aí, né? Talvez não, por isso. Mas sabe se você cortasse curva, a unha, né? Tá bom, você entendeu então. É, faz sentido. Não, mas o dedinho do pé não tem mais motivo pra existir no ser humano. Ele e o pâncreas são coisas que não fazem penso, nada no eu corpo. Eu penso que o dedinho do pé será o... O novo dente do siso. O dente do siso daqui a alguns anos. Vai ser agora isso. Se eu já tirei o dedinho do pé. É, vai ser isso. Você vai falar, nossa, ela tem 5 dedos no pé, que nojento. Que nojo. Entorta todos os outros dedos. Tem um pequenininho, assim, de lado. É, que esquisito. Passar a faca nele. Tem um dedo a mais. Hein? Mas não a faca descartável, senão não vai cortar. É. Mas Wesley Zop, uma pergunta pra você. Se você visse uma pessoa daqui a alguns anos com dedinho... no pé. Você colocaria na boca ou no pé? Por ser um dedinho. Você prefere, pensa bem, você prefere que a pessoa faça um pé nojento, suado, dentro da sua boca ou ela fala, mas dentro da sua boca ou no seu rego? O que você prefere? Ah, no rego é diferente do que ele toma. Não, mas quando passar no rego vai dar aquela escorregada. Vai dar aquela escorregada na borda. Não, vai misturar a salada. Mas não entra. Não, é o dedo com sabonete, filho. Igual quando você tá lavando com o com sabonete, tá bom. Então que seja na boca. Sim, né? Aí a hora que sair... aí você vai saber que tá saindo o dedinho. Então você tá falando que no primeiro encontro com você, o cara ganhou uma boquete. Não ganha porque não sairia com o cara. Ah, tudo bem, uma moça que tem um clítoris de 20 centímetros. Não, mas vocês agora, até que o grande Bala Juquinha deu a nossa definição de boquete como molha grão. Mas molha ou não? Não, deve molhar, né? Nunca ganhou também. Que acho que Deus fez o mundo muito rápido, então ele fez algumas coisas erradas. Por exemplo, sabe quando você faz as coisas na pressa? Fala assim, tem 7 dias para entregar um planeta e tal. vamos correr! É. Ou, por exemplo, o pé de coco, ele tem o coco é lá no alto. Coqueiro, né? Ou o coqueiro. O coco tá lá no alto. Se aquilo cai na cabeça de alguém, mata. O pé de morango é rasteiro. Podia ser ele no alto. E o coco rasteiro, entendeu? Porque ela não teria perigo de vida pra ninguém, né? Por quê? Por que isso, né? Podia colocar as frutas leves na árvore e frutas pesadas, rasteiras. O pé de jaca também, puta árvore alta, uma jacada na cabeça não deve ser legal. Pô, um pé de melancia não, melancia rasteira. Mas vocês sabem explicar isso, né? Essa decisão? Não. Decisão divina? Podia ter, né, assim, se o coco tá no alto, é pra pegar água da chuva, né? Mais fácil. Ah, será que é pra isso? É, pra encher de água de chuva? É, pode ser. Ah, bom, não. A moranga tem como pôr água. Não dá pra pôr água na moranga. Só a moranga. Na moranga dá. E ela é rasteira. E na moringa também. É. Você pega o morango, você põe onde? Na boca. Na boca. Que nojento. E o ganso põe na vodka. 8 horas da manhã. Vai beber o quê, mano? O cara tá pegando esse morango pra pôr na vodka. Só pode ser. Bora, já que estamos falando aí, coisa que a gente não entende. Eu não tô entendendo. Eu não entendo, por exemplo, quando o cara fala aquele velho ditado. Ah, isso daqui é uma mão na roda. Dizendo que o serviço é bom, que tá adiantado. Não, que tá fácil. Que vai dar uma ajuda. Não, isso aqui já deu uma ajuda. Isso aqui foi uma mão na roda. Não, mas eu me enxergo, porque uma mão na roda, ela só atrapalha. É. Eu fico imaginando, você de bicicleta ali, vê um amigo seu, eu vou te ajudar, enfia a mão. Na roda. Na roda. Isso não te ajudou, entendeu? Isso daí só te atrapalhou. Ou você tá olhando aqui, pô, tem um barulho estranho na roda do carro, você olha uma mão. É, você atropelou alguém, tá fugindo, tem uma mão na roda. Não vai ajudar. É uma evidência. Mas... vocês estão vendo só pelo lado... do lado ruim. Tem um lado bom, que é o quê? A hora que realmente ajuda é a mão na roda da cadeira de roda. Ele gira a roda com a mão. Okay, será que não é isso? Não, mas isso é um serviço básico, não é uma ajuda. Né? Nossa, talvez... que ajudona. Eu, graças a Deus eu tenho mão pra empurrar a cadeira. Quer dizer, tipo um borracheiro. Não, ah, um borracheiro pode ser uma mão na roda. É, pode ser. Ele tá ajudando. Tá ajudando. Talvez seja um ditado de borracheiro. Pode servir naqueles calendários. Isso aí é uma mão na roda. Ou então, já seja uma mensagem subliminar que nosso Maomé aqui presente deixou desde os primórdios, né? Porque senão o ditado não seria isso aqui é uma mão na roda, ia ser isso aqui é uma mão na boca. Ah, sim, é. Mas já então que vocês são os explicadores de ditado aí, até agora eu não entendi se uma mão na roda é bom realmente. Pro borracheiro é, o borracheiro vai ajudar você. Tá, tá. Não, fomos ensinados que é, mas... mas se o, não seria, faz sentido. Não, é, mão, seria mão no pneu, né? É. Ah, mas então, você é um cara muito, como fala, tem que ser detalhista com você. Não, então, é mão na câmera de ar. É. Existe isso ainda. É. Então tá, vocês explicam tudo aí, vocês são os entendedores aí. Ah, finalmente o reconhecimento. Pra bons entendedores, minha palavra, basta, né? Não, basta. Você é ridículo. Então, diz pra mim aí, o ditado, isso daí é uma chave de cadeia, mas indicando que é uma coisa ruim. Tipo, não fica com aquela mulher é chave de cadeia. Mas, na minha opinião, a chave de cadeia é bom. Sim. Porque se você tem a chave de cadeia, você pode fugir da cadeia. Sim. Tá. Se você tá, é porque você tá tendo um pensamento corintiano, achando que a chave de cadeia é bom. Porque você tá se sentindo preso e a chave de cadeia vai te soltar. Exato. Não, mas então, a chave de cadeia que está próxima à cadeia, tipo, ela tá muito próxima da bandidagem. Então essa menina é chave de cadeia. Ela vai te dar problema, ela vai te dar problema. Não, ela faz sentido. Ela é aquela menina que torce porque time vai, né? Aquele time. No vai. Corinthians? É. Credo. Não, pode ser isso, pode ser, ó. Por exemplo, você viu um lado bom que você vai fugir da cadeia. Sim. Mas toda a sociedade, quem não é corintiano, vê o lado chave de cadeia que você vai trancar e deixar os bandidos presos. Então, se então essa menina ela é boa. Não, então. Mas ela é chave de cadeia, então quer dizer que ela só é boa pra corintiano. Então essa menina é ruim. Não faz sentido. Pra mim, ainda não faz sentido. Tudo bem. Não, uma coisa que eu não entendo, não é nenhum ditado popular, nenhuma frase, nada. Mas quando você vai, normalmente em redes de fast food, tem aquele lixinho que você vai jogar as coisas e em cima você deixa a bandeja. Eu nunca entendo por que na porra da porta do lixo tem escrito obrigado. Se antes de você abrir o lixo e jogar, já tá escrito obrigado. Ele já tá te agradecendo por uma coisa que você não fez. Não faz sentido. Tem lógica. Obrigado por utilizar aquele latão do lixo. Mas você ainda não utilizou. Não utilizou. Mas você tá olhando pra ele. Obrigado por saber ler. Ou então, já pensou? Você é um cara assim, meio desatento, ele fala, puta, onde tem um lixo? Onde tem um lixo? Ali só tem um obrigado. Um cara que aprendeu português agora, né? Vou largar a minha coisa aqui, não tem lixo aqui. Mas eu não entendo. No Brasil, as redes de fast food chamarem fast food. Porque elas não deveriam vir com fast. Porque elas são extremamente lentas, sim, cara. É muito devagar, cara. É verdade. Nossa. Devia chamar Mineiros Food. É, não, quando o cara chama um negócio de fast, de, ó, aqui é comida rápida. Comida rápida pra mim é 30 segundos. Ovo, passou, né, disso... Igual ovo, né? É. Exato. No máximo, miojo. É. Fiquei sabendo ainda por uma conhecida minha que teve dois irmãos dela que foi comer no shopping e tiveram que entrar no restaurante e ajudar porque tava demorando pra ser pedido. Exato. Então não é fast food. É, não. Ah, entendeu? Percebe? Ajuda food? É, help food. O que eu não entendo é quando você vai fazer alguma entrevista, assim, pra entrar no emprego, primeiro você passa por teste de ergonomia. Ergonomia? Desculpa a minha ignorância. É pra ver se o ergo do cara é muito grande. E se ele não mia, né? É aquelas pessoas pra corrigir a postura, que tá sentado certo. Já passou por isso? Ou você fica assim de cabeça pra baixo? Não, eu não sabia desse teste. É meio improvável, né? Não, fico, não. É cabeça pra baixo ou cabeça pra cima? Cabeça pra cima. Então tá bom. Põe na boca ou não? Não. Tô na bunda. Na entrevista, não. Sempre na bunda. Se você vai trabalhar com computador, ela já dá um mousepad pra você com espuminha, com gel. Uma alemã, ela sabe que a gente não vai ter isso, né? Nós vamos tendo um pouco disso aí. Gostaria de saber como vocês explicar isso pra gente. Por que tem aquele gelzinho ali? Aquele gelzinho no mousepad. No tapetinho da onde fica o mouse. É, onde o ratinho desliza ali. Sim. Você quer a explicação? Eu nem sabia que existia isso pra começar. Não, tem um gelzinho aqui lá. Tem um gelzinho porque aquele lá. Mas um gel é álcool em gel? Álcool em gel? Ela fala que dá LER no braço. Mas já faz. O que seria LER? É LER pra não ficar travada. Lesão por esforços repetitivos. Ah, isso. Muito mas pra que serve o gel? Esse LER, né? O homem é difícil então ter LER, né? Não, talvez você na mão direita... Você não fica com o mouse ali porque você fica se masturbando no X-Videos, é isso? É isso. É esse o código não, que você tá fazendo? É, não tá entendendo. Aqui. Não tô entendendo. Tá falando, não tô entendendo porque tem um gelzinho. Né? Ah, o gel eu acho que é pra ficar alinhado a costa da sua mão com o seu antebraço e não ficar dobrado. Mas por que não uma almofadinha? Tem que ser gel. Mas porque... Ah, é, tá. O porquê do gel? Por que do gel? Porque o gel, ele adapta... Ao seu ao pulso. Formato, ao formato. E ele volta ao normal pra esperar o próximo pulso. Ou seja, é mais fácil enfiar gel dentro do negócio do que contratar um cara que manja de ergonomia. Então, gastar pra isso. Padrão. O que não tem lógica é aquele teclado ser ergonômico e ele é torto, sendo que ele dificulta você digitar. Você tem que digitar com os braços abertos. É, com o cotovelo pra fora. Nossa, com a asinha, né? Com a asinha da... Do pintinho amarelinho. Eu acho que é pra circular um pouco o ar da camisa. Pode ser. Será que é isso? É. Tem que digitar igual o caso de muito irmão, né? Que você come assim pra ninguém roubar sua mistura. Mas não vai entender isso agora, né? É, acho que hoje não. Hoje não. Acho que a humanidade tem muito aí, né, pra conhecer. É muito novo isso aí, né? Não, o universo é tão grande, cara. Quantos gels e mousepads pode ter aí por essas galáxias? É. Nem todos também, que tipo de gel? É muito, muita arrogância sua querer entender o tudo aqui. E será que o gel é bozano? É isso que é a minha dúvida. Mas daí o bozano você põe na boca ou você põe na boca? Claro que eu ponho na boca. Mas, falando sobre tudo isso, eu lembrei de uma coisa que eu também não entendo. Física quântica. É que você é ignorante. Vamos passar para algo que importa. Eu não entendo, por exemplo, lembrança de viagem. O famoso souvenirs. O que você não entende? Não, eu não entendo. Por... Não, souvenir... Por que você traz uma lembrança da sua viagem? Falou, tá aqui para você, Gabriel. Você lembrar da minha viagem à Itália. Traz uma pizza. É, não, mas ele não foi com você. Ele não foi comigo, mas eu trago para ele. Aqui uma lembrança que você lembrar que eu fui para Itália e você não. Aí você fala que pegou naquele cara lá da esquina, dizendo que ele tá aqui. Eu pra acho você, que... tô aqui uma lembrança pra você lembrar o quanto a sua vida é uma merda e a minha é boa. Exatamente, era o que eu ia falar. Eu acho que isso aí a gente colocaria num episódio de sim, eu fui cuzão. Sim, não, eu pode fui. Ser. Mas as pessoas trazem como uma coisa boa. Eu fui pra Recife, olha aqui a camiseta que eu trouxe pro Recife, né? Tá escrito. Conheci Recife. O cara não foi. Eu estive lá, né? Mas esses dias, eu e minha digníssima namorada combinamos e fomos viajar, viagem paga de ida e volta pra Capivari. E minha cunhada falou o seguinte: traga um chaveiro de lá. Mas então, porque ela coleciona chaveiro e talvez ela queria um chaveiro de capivari. Olha. Então talvez a pessoa já te pediu isso antecipadamente. Não, aí faz sentido. Mas daí foi um pedido, foi uma encomenda. É, é verdade. Não, você não poderia ter, ela poderia ter falado, traga uma coisa pra comer quando vocês estiverem voltando. Você tem, traz a coxinha de lá. É, é verdade. Entendeu? Então, é, desculpa ser boa. Já foi pedido. Talvez ela até tenha te dado dinheiro, conhecendo como você é muquirana. É, por acaso ela deu. Isso não faz sentido. É, desculpa a minha ignorância. Mas a única coisa que eu entendo do souvenir é aquela tinta popular. Né? Ah, mas aí é coral. Ah, sim. Não, corar. Ah, sim. Yeah. Uma coisa que eu não entendo, e talvez vocês possam me explicar, porque vocês são grandes pegadores de pica por aí. Mas com o toma, não com a boca. Tudo bem. Porque com a boca é mais nojento. Tudo bem. Cada um sente nojo por onde quer. Você não sabe que toma que essa pica passou. É, filho, isso então é pôr na boca. Mas não falei que eu ia pôr na boca. Falou. Então, vocês que são grandes pegadores de trolha, por que a gente lava a mão depois de ir no banheiro, quando você só vai para mijar, e não antes também? Porque a sua mão está suja para tocar em sua trolha, certo? Então você teria que lavar antes, faz o seu serviço, porque você não mija na mão, imagino eu. Não. E daí você podia guardá-la novamente, dar aquela chacoalhada, guarda e tal. Não, e vai, não, não tem problema, o seu pinto é limpo. Ou não sabe? É, ou não é. Bem, você que já pôs a boca, sabe? Falou com propriedade. Encheu a boca mesmo falando. Depois desse, eu gostaria de fazer um comentário. Morfeu. Ele entrou em sua mente. Mas tá. Então, mas vocês concordam? Não, eu acho... Pessoas continuam levando depois que pega no pinto, porque ninguém é obrigado a pegar no seu pinto por tabela. É uma questão de ética. Tudo bem. Mas a questão é, você deve lavar a mão antes de pegar no pinto também. Porque afinal. Porque sua mão tá suja. Exato. Você esfregou ela no busão, tá? Pegou no dinheiro. Pegou no dinheiro. É meio difícil hoje em dia. É verdade. Não. Hoje em dia ninguém pega no dinheiro. Sei lá. Virou uma estrelinha na rua. É, e sem querer um esgoto aberto. Não sei. Você tem que lavar a mão antes de pegar no pinto. Isso. E depois não precisa. Depois precisa. Precisa também. Porque mas aí é mais, por mais ética. Então, não tô entendendo. Uma coisa que eu não entendo é a porta giratória do banco. Falando em dinheiro. Mas, falando em dinheiro. Mas, não pra entrar. Pra entrar, tudo bem. Tá certo. Porque é um detector de metal. Eu não entendia por que você não podia entrar armado no banco. Eu achava que era porque você poderia cometer um assalto, mas não é. Não. Depois de muito raciocinar, hoje eu entendo. Por quê? Vou dar essa dica. Você não pode entrar armado no banco, porque senão você vai atirar, não nos funcionários, mas naquele velho chato que fica na sua frente. Ele demora 20 minutos no caixa e você não sabe por quê. Ele vai bem na hora do seu almoço. Exato. Não tem por que ele demorar 20 minutos no caixa. Quando você vai no caixa no banco, você demora 30 segundos. Você paga uma conta, é fácil. Eu tenho uma solução. Mas pra ele isso. Demora 20 minutos. Então eu pensei, se eu tivesse uma arma, eu dava um tiro nesse velho. Daí eu pensei, por isso não me deixou entrar com arma aqui. É, você tem lógica, porque poucas pessoas pensam em assaltar banco. Eu acho que isso seria impossível. Exato. Só em filme, né? É só em filme. Mas podia ter também, pra essas pessoas entenderem o caixa eletrônico, não a porta giratória, ter um curso de 2-3 dias pra esses senhores... Mexer no caixa eletrônico. Podia. Nossa, ia facilitar a vida. Porque quando... Mas 2-3 minutos, né? Não, puta que pariu. Quando eu trabalhava de guardinha, todo dia tinha no banco. Mas todo dia parece que tava o mesmo senhor lá. Só mudava a cor da camisa. Mas era mesmo. E ele tava lá enroscado na máquina. Demorava 20 minutos e sempre ele pegava o impresso ali. Mas meu saldo tá igual ontem. Então, mas voltando. Mas qual a sua dúvida? A minha dúvida é, quando você vai no banco, tem a porta giratória pra entrar, pra você não entrar armado, detector de metal. Mas por que você tem que passar pela porta giratória pra sair? E ela para também. Por quê? Não, ela não vai parar também. Por que pra sair? Porque a outra tá entrando. Aí. Tá. Tudo por bem. Que pra sair? Aí você fica lá. Por que pra sair você tem que passar pela porta giratória? Será que os caras acham? Eles devem ter roubado a pistola do guarda. Pode ser. O cara andou. Porque normalmente o guarda tá dormindo. Né? Sumiu o grampeador da minha mesa. Para esse cara. Pode ser. Cara tá com o grampeador. Que ele acha que eu vou lá. Será que ele levou a chave do carro de alguém lá dentro? Porque tem o desenho da chavinha lá. Qual a opção que você daria? Um escorregador pra pessoa sair? Não, uma porta... Aquela porta que você aperta o botão, abre e sai. Mas o que impediria da pessoa armada entrar por essa outra porta? Porque pra você abrir essa porta, você tem que apertar um botão que só tem lá pra ir dentro. Então por isso você fala do escorregador. Mas tá bom, né? Você tá saindo, eu tô entrando. Ah. Você apertou o botão pra sair, eu fui no vácuo e entrei. Por isso você fala do escorregador. Mas tem um guarda lá. Pra impedir que as pessoas entram. E daí eu sou obrigado a passar lá e vão me pegar e vão me prender, cara. Eu tava armado, eu falei pra você. Você não faz nada direito. Você não me ajuda, cara. Tu te ajuda, né? Agora eu vou tomar no cu e não na boca, cara. Ou nos dois. O cara vai me dar um soco na boca, eu falo na boca, não, me dá um soco no cu. Eu não vou querer isso, cara. Obrigado, Douglas, por estragar o plano. Eu acho que vocês devem acreditar mais nas pessoas. Ninguém quer assaltar banco não, porra. Mas você tá pensando em matar velhos? Não. E aí? Por isso... Mas só velhos inúteis. É, eu poderia matar o velho. Não poderia matar o velho no banco. Poderia matar lá fora com a minha ideia. Não tem. Sim, ideia. Mas daí não é culpa do banco que deixou você entrar lá. Exato, não tem nada. Vocês já viram no MMT aqui em Americana, São Paulo? Ou na região? Normalmente em posto de gasolina ou em grandes avenidas tem um relógio no canteiro ou no posto indicando a hora e também alguns valores de combustíveis. É. Só que parece a temperatura. O que me interessa saber que temperatura está o dia? Não me importa, eu quero saber a hora. Trabalho o dia inteiro no sol de moto, pô. Tem que saber a noite. Não, eu tô atrasado, a pessoa me ligou, você já tá chegando aqui? Pai, já tô, peraí. Deixa eu ver que horas são. Ah, 27 graus. 28 graus, tô aí. Porque você sempre passa na hora que tá a temperatura. Nunca tá no relógio. Não, nunca mostra o relógio, ó. É detector de pessoa. Tem alguém perto, temperatura. Não, tá lá, muda. É. E a questão, ninguém questiona isso. Porque o horário, se tiver um horário absurdo, tipo 15 minutos atrasado, você vai falar, opa, que bosta esse relógio 15 minutos atrasado. Agora, se tiver 3 graus de diferença, duvido que alguém vai falar, opa... Não tá com cara de 30 graus, não. Não tá com cara de 28,5 hoje, não, cara. Você não tá vendo a sensação térmica, você não tá sentindo a sensação térmica. É a umidade, ele conta a umidade. Esse relógio tá no sol, não tá na sombra? Aí? Ou então o cara olha assim e fala, puta, tá 29 graus, não tá 26, acho melhor não sair de casa hoje. É. Apesar de estar atrasado, porque, mas eu não sei a hora. Já perdi o período da manhã que é saudável sair na rua. Ninguém interessa saber o clima, não interessa. Esses tiozinhos de banco vai nessa temperatura mesmo, 30, 29 graus, eles vão no banco. Eles não importam. 49. Nada de graus, eles estão lá. Na hora do seu almoço. Tá 47. Se um dia tiver um apocalipse zumbi, ele fala, pô, vai ser mais difícil de ir no banco agora. Mas será que a pessoa olha ali e fala assim, putz, eu devia estar de blusa, cara. Eu vim sem blusa. Olha a temperatura que tá. Não, você tá sentindo o frio ou o calor, né? E tem que olhar lá, né? É, não tem lógica. É, não dá pra entender. Não dá pra entender. Uma coisa que eu não consigo entender também é quando a pessoa fala, ó, dá um palpite. Você fala, não, eu sou aquele tipo de cara que não gosta de dar palpite nas coisas, não gosta que a pessoa fale, adivinha o que é, adivinha o que aconteceu. E a pessoa fala, não, faz um palpite aleatório. Não, palpite do quê? Não, de qualquer coisa. Ah, de qualquer som. Mas palpite aleatório, o cara fazer um palpite que seja aleatório tem que ser muito... Ele tem que ser muito burro. Você fala, porque daí não seria nem sobre o assunto. É, exato. Parece aleatório. Então não faz sentido. É, a pessoa que pede um palpite aleatório tem que ser muito burro. É, exato. Ou ela tá testando se você sabe o que significa aleatório. Não, porque, por exemplo, daí fala... quem você acha que vai ganhar o jogo hoje? Dê um palpite aleatório. Dê um palpite aleatório. Daí você... Você é Marlboro. É, Duracell. Romero Brito. Exato. Então isso é aleatório. Se o cara falar um dos dois times, não é mais aleatório. Ô, tô querendo viajar de férias. Onde você sugere eu ir? Sei lá, marrom. É. Exato. Ah, eu prefiro abacaxi. 27 graus. Exato. Na boca. É, na boca. Será que o cara tá falando pra Nabucco? Não. Tudo bem. Acho que eu não vou seguir o conselho dele. Palpites aleatórios não faz sentido. Não tem sentido algum. Não faz sentido. Mas você não entende ou você sabe que isso não está certo? Não, eu não entendo as pessoas que pedem. O que elas querem com isso? O que elas querem? Não exatamente sobre isso, mas que segue mais ou menos que você também não entende. É, que eu também não entendo. É quando você tá falando com alguma coisa, alguma pessoa, né, no telefone, e daí, às vezes você agradece, né, ah, muito obrigado, daí ela responde, obrigado eu. Ela tá brigada com alguém? Obrigado não, eu tô obrigado? Não, é, uma vez me perguntaram se você fala, obrigado eu, obrigado você, porque às vezes a pessoa responde assim, não, obrigado você. É, né? Sim, mas sim, eu já pedi, né? Você deve responder, não, eu já pedi, obrigado. Sim. O certo é, eu que agradeço. Eu que agradeço, exatamente. Não, mas pela norma culta do português, eu sou foda pra caralho no português. É correto você falar obrigado você. Sim. Não, tudo bem. Obrigado eu é errado. Obrigado eu não faz sentido. Mas na dúvida, eu que agradeço. É, sim. Ou se não, fala de nada, né? É. Ou de nada, que tal, né? Mesmo caindo de boca. Eles falam obrigado, eu como? Fala aí, Wesley, explica pra nós. Foi obrigado. Alguma coisa na boca, você quer dizer? Orgar! O que eu não consigo entender também é o argumento na hora que a pessoa no caixa, supermercado, pergunta CPF na nota. Aí o cliente fala, não quero dar dinheiro pra Dilma. Eu não entendo por que ela tem que pôr o nome da presidente ou do presidente no momento. Não, porque tudo é culpa da Dilma, é isso? É. Eu não consigo entender porque ela fala, eu não quero saber onde eu estou. Já ouvi isso já. Eu não quero que ela saiba onde eu estou. É? Como que ela vai saber através de um CPF? Não, você comprou uma lata de milho, opa! Não, e o que, achei, que ela quer saber de você? É, exato! Quem é você? Opa, né? Você comprou, vamos ver onde está o Balajuquinha aqui. Ah, 90 centavos um CD. Bala... Quem vai saber? Ei, Balajuquinha, comprou CD, acho que vai gravar pornô. Dilma pensando. Deu a Dilma tuita lá, Balajuquinha, gravando pornô novamente. E não faz mais sentido ainda, porque a nota fiscal é paulista. É do estado de São Paulo. É isso. Então não faz mais menos sentido ainda. Faz menos sentido ainda quando o cara vai pra fora e pede nota fiscal, né? Mas não. É, tá em outro estado. Exato. Ou quando ele vai pra fora do país e pede a nota fiscal paulista. Exato. Aconteceu com você ou não? Não. Porque eu nunca fui pra fora do país. A não ser pro Paraguai, né? Que não é outro país. É outro mundo. Sim. É outro mundo. O que eu não entendo é o argumento. Sou pobre, mas sou limpinho. Não, como se o cara, pô, tô na vantagem. Então. Não, eu sou pobre, mas sou limpinho. Não, tipo, cara, você já é pobre. A sua obrigação é ser limpinho, não tem? É a obrigação de todo mundo. Exato. Seu cartão postal, né? Isso volta ao que eu comentei sobre a pessoa não precisar lavar a mão depois de usar o banheiro. Não. Porque a pessoa é limpinha já. Então, não adianta, como se fosse uma remediar uma coisa. Ó, o cara. Ó, assim, ó, porque se ele falasse só eu sou pobre, a pessoa, mas esse cara fede. É... Não, mas sou limpinho. Você não fica mais rico porque você é limpinho. Não fica. Não, você não. Isso não serve pra. Ó, tô no restaurante e o cara fala, ó, tem dinheiro pra pagar, não, mas trouxe em sabonete porque eu sou limpinho. Não tem, eu lavo o seu prato. Porque uma coisa não anula a outra, tá ligado? É, sou um pobre, argumento. Sou limpinho. São duas coisas contrastantes. Não adianta eu sou amputado, mas eu tenho uma prótese. É, pronto, eu sou amputado, mas me barbeio. É, esse seria o argumento. É, então não faz sentido. Não, mas isso entra também na questão, pegando a mesma analogia da pessoa, da campanha política. Ah, sempre levando pro rabo. Né? Analogia. É, na campanha política, a pessoa fala. Rouba, mas faz. É. Rouba, mas faz. Isso tem uma maneira ótima de explicar. Por favor. Você vai lá, preciso fazer um remendo no muro da minha casa. Você contrata o pedreiro. Mas você vai pagar o pedreiro. Você vai pagar o pedreiro. E vai pagar caro. Não, pagou, vamos dizer que pagou adiantado. Paguei pagou adiantado. O pedreiro, ele foi lá, consertou seu muro, aí ele entrou na sua casa, pegou o aparelho de som, a televisão, uma latinha de cerveja e foi embora. Mas ele fez. Ele fez. Roubou, mas fez. Mas que tranquilo. Não. Então, isso não é recomendação que se dê. Não faz sentido. Né? Rouba, mas faz. Não. Tem que fazer, vai receber o dele, beleza. We'll be right back. cheiro de bosta. Uma coisa que eu não entendo é pessoas que têm duas bolas. Dois graus de bola. Essas pessoas esquisitas. Eu posso explicar por quê. Eu pelo menos tenho uma e vivo muito bem. Eu explico por quê. Porque a esquerdinha é o xodó. Agora quem tem uma só, qual que é a esquerda? Você não sabe qual que é a sua, sua é central. Então, mas eu tenho a esquerda. E quando eu preciso, eu tenho a direita. Exato. Eu também. Mas talvez a segunda que... bola seja o dente do siso no futuro. Pode ser. Prefiro cortar o dedinho. Pode ser. Ou talvez o Wesley Zop tenha chupado ela. Não devolveu. É, pra falar gastar. Que molhou o grão mesmo. Né? O grão. Tem que ter um pra falar. Né? Mas pelo menos quando o cara for dar um tiro, ele não pode mirar a esquerda. Né? É. Não. Se ele estiver pra direita, não. Ele não vai saber, né? Ele não vai saber. E você, Wesley Zó? Tinha uma coisa... Mas antes! Espere! É chegado o momento. O momento que todo ouvinte espera pra saber. É o momento da pergunta polêmica! Não! Então está ele aqui hoje. João Balajuquinha, olhe pra gente e diga qual é a pergunta polêmica. É, quando vocês vão comer uma coxinha, vocês começam ela com o bico ou pela parte de baixo? É meio polêmico isso. Polêmico. Revela muito sobre a personalidade. Eu vou falar que começo comendo uma coxinha pelo bico. Pelo bico. É, eu também. Não respeito quem começa pela boca. Coisas que você está se contrariando. Mas tudo bem. Da coxinha, tu fala. Sim, da coxinha. Então, eu também começo pelo bico, pelo fato de que o recheio está na parte mais redonda. Certo. Então, se eu começar pelo recheio, ele vai cair muito mais ali. Eu vou ficar com um bico de massa na vou mão. Vou desperdiçar. É, então eu começo com o bico. Mas eu acho que eu começo pelo bico, porque é mais fácil de morder. E você é vai pela. É menorzinho. Pela... Você vai acostumando a abrir a boca mais? Exato, exato. Anaconda, então. Acho que é isso. Não, então vai acostumando a abrir a boca mais. O cara chupa sorvete pela casquinha. Não, na lógica do dono. Não, mas não dá certo porque a casquinha cai, Gabriel. Sim. O sorvete cai da casquinha. Aí vai cair o bolo. Tem como você inverter. É, não. Aí vai cair a bola. Aí é lógico. Daí cai a bola. Quer ficar com uma bola. Daí fica só com uma bola. Isso não existe. Mas não é assim que funciona. Deve ser por isso que eu plantei bananeira e fiquei com uma bola. Mas não foge da pergunta não, Gabriel. Eu como vocês também. Não, não come nós não. Como pelo bico. Porque, como o Wesley disse, o recheio fica na parte de baixo. É, então é igual aquele bife, você vai cortando e comendo pelas beiradas, pra deixar o meio, que é o mais gostoso, por último. É igual aquele mingau de arroz, que é mais quente no meio do que na beirada. Ou só tinha na minha época mingau de arroz? Acho que igual a Rosina, pra quem não lembra. Tinha a caixa verde. Igual aquele toba novo, que as pregas, tá tudo em ordem, só que você tá interessando no meio. Né? Isso. Você vai lambendo pelas beiradas. E você, Juquinha? Eu como pelo bico. Ah, pelo bico também. Lógico. Ou assim, às vezes a pessoa não come nem pelo bico e nem pela parte de redonda. Ela come no meio, dá aquela mordida no meio. Pode ser. Ou ela rasga na mão pra ver se tem recheio mesmo. É, põe também, come. Não, é porque o que ela achou? Que o cara ia fazer uma coxinha só de massa. De sopor, né? Já aconteceu. Já aconteceu, né? Em algum lugar do mundo. É, não vamos falar que nunca aconteceu. É, não sei. Quando eu te vi pela primeira vez. Então essa foi a pergunta polêmica. Gabriel até sofreu e começou a comer pela ponta. Não, uma coxinha que a gente não tinha no estúdio, mas... Tem alguma coisa pela ponta na boca dele. Exato. Continua então, Wesley Zop. Parece que você foi interrompido. Sim, aí pela como sempre, polêmica. Né? Não, o último podcast foi o Gabriel. Ah, é verdade. Pra quebrando paradigmas. É. Eu não sabia, até ontem eu descobri, eu quero saber se vocês também têm essa dúvida. o porquê, ou qual motivo, razão ou circunstância que a pessoa lava o motor do avião. Vocês sabem pra que serve isso? Pra tirar o urubu que ficou. Mas que urubu, cara? Não, tá bom. Eu já tô na dúvida. Não, mas não, não é por o cara isso. Não sabe, meu. É? Desculpa julgar você. Eu não sei. Você vai bater na minha cara? Não. Vai dar burro no dente? Vai chutar o grão. Vai chutar o grão molhado? Vai chupar o pau? Vai chupar o pau? Não é isso, eu tô perguntando só. Vai agasalhar o croquete? Você sabe, Gabriel? Mas estamos falando do motor ou da turbina? Do motor do avião. Não faço ideia. Pra ficar limpo. Por isso que eles lavam. Achei que bateu tanto na gente, eu não tô vendo pra responder isso. Tem uma coisa que eu não entendo. É um animal, né? Tem uma coisa que eu não entendo. Por que o Wesley Zop faz parte desse... Porque o Wesley Zop vive, né? Não entendo. Porque ninguém nunca deu uma surra bem dada nesse desgraçado. Porque nunca ninguém matou esse velho aqui que fica no caixa eletrônico. Maldita porta giratória. Uma coisa que eu não entendo é o ornitorrinco. É um bicho que não dá pra entender, cara. Porque você tenta conversar com os ornitorrincos, eles não te respondem, ou respondem não. Sobre física quântica que você não entende. Talvez. Mas é um bicho que não dá pra entender, cara. Ele parece um pato, mas parece uma lontra, um castor e... Meu, não dá pra entender o ornitorrinco. Ele é um bicho muito feio. Talvez. É igual a gente fala, puta, aquele cara é muito feio, zoeira de mãe. Foi a mesma coisa, só que Deus criou o ornitorrinco, foi zoeira de Deus. É isso que eu ia falar. Foi aquela pressa de fazer o mundo em 7 dias. Ou sobrou tudo ali, né, finalzinho do século. Sobrou um pouco sobrou de pato. Sobrou um bico de pato aqui, umas tetas, sobrou teta. Né? Paeja de bicho. Paeja de bicho. É, não sei se muito legal. Né? Sabe quando tá final de semana, depois daquele churrascão, você faz aquele... E arroz, hoje? Não, você pega aquele arroz, mistura um pouco de gordura de o carne, resto de geladeira, sobrou, presunto com duas fatias. Exato, acho que foi isso, ornitorrinco. Pode ser isso. Uma coisa que eu não entendo também é por que você é humilhado pela sociedade, porque a sociedade te julga quando você pisa no cocô do cachorro. Quando você pisa na merda. A sociedade te julga? Te julga. E quando você pisa na merda... Parece que você faz parte dela. Exato. Parece que foi você que cagou ali. E arrastou pro outro lado. Exato. E viu a primeira loja que tem um tapete, você limpa. É, quando sobe aquele cheiro de merda, todo mundo... Putz, alguém pisou na merda. E já começa a caçar o cara. É santo. Porque daí, quando olha, dá aquele olhar de tipo, você é um bosta. Então, cara, o cara pisou na merda lá... Tipo, já começa a Santa Inquisição. Vamos descobrir quem pisou na merda. E quando descobre, tipo, não vai acontecer nada. O cara já pisou, já era. Ele já tá o fugindo. Cheiro já tá ali, daí todo mundo, pô, você pisou na merda, hein? Ó, o Gabriel pisou na merda, ó. Anuncia, né? Vamos ajudar o Gabriel aí que ele pisou na merda, gente. Sei lá, parece que é. Ninguém é solidário viciado a ele. Em drogas, ninguém agora. O tênis dele limpa, né? É, ó, vamos. Pô, o Gabriel aí pisou na merda aí. Não, e aposto que se tiver o cara que pisou na merda e do lado o cachorro que cagou e ele pisou, todo mundo vai falar mal do cara. Exato. O cachorro vai ser... Não, não sei o que é pior, cara. Se pisar na merda ou esfaquear um bebê, tá ligado? Não sei o que não, é. Pisar na merda, talvez a sociedade ache pior. A sociedade... Ou bater balãozinho com o moleirinho. Exato. Então, não sei, cara. Por quê? Não foi você que cagou. Você foi a vítima. Você foi a vítima. Jogaram a bosta embaixo do pé. Né? Ou talvez a sociedade te julgue por você ser um cara que não presta atenção por onde anda. Não, mas mesmo assim, cara... Você é cego. As calçadas deviam ser livres, cara. Você não deve... um sonho por uma calçada onde você não tem que olhar se você tá pisando na merda pra que as pessoas não te Não é mais julguem. Fácil onde colocar você... uma toalha úmida em cada... Cada toba de cachorro? É, ué, você põe uma toalha úmida? Não, ou põe em cada esquina. Cada esquina. Cada esquina tem uma toalha úmida. Ou um rolinho descartável. Não, ou um por um de grama. É, né, ele vai ficar esfregando na grama. Ou também quando aquele velho... Lá passear com aquele filho da puta naquele cachorro dele. O mesmo do banco? O mesmo do banco. Ele, em vez de deixar a bosta no cachorro dele lá, ele recolhe. É, também. Na verdade não é a bosta dele, é a bosta do cachorro dele. Isso. Mas ele fala, tá pra trás mesmo, quem não, passar. É, entendeu? Então... E ele tá andando sempre do lado do cachorro, ele não pisa. É. Néctar mendigo. Então chegamos ao fim aqui desse podcast, um podcast onde abrimos aí a nossa alma. E esse foi o mais difícil, porque falar de coisas que a gente não entende, coisas polêmicas, coisas que a gente é obrigado a conviver, a merda que pisamos, o biscoito furado que comemos, a porta giratória do tiozinho, a porta giratória, velhos do banco que vão no McDonald's, no fast food, o grão molhado a boquete desvalorizada. Foi difícil. E o pior, essas coisas ainda estarão aí quando esse podcast terminar. Sonhava por um mundo melhor, um mundo onde todas essas coisas vêm com manual de instrução. Já pensou? Você pisa na merda, aí você mexe na merda, tem um manualzinho de instrução. Você pisou nessa merda, mas não tema. Pega um lenço umedecido e limpe seu sapato. Ninguém está te julgando. Ou as pessoas, você pisa na merda e as pessoas te aplaudem. É. Por mesmo vítima, você conseguiu seguir em frente. Exato. Você não deu aquela escorregada, aquela derrapada. Vai ser convidado para apresentar palestras. Exato. Administrar palestras. Eu sonho por um mundo desses. E nesse espírito de otimismo, a gente encerra esse podcast. E vou pedir para ele dar sua palavra de adeus aí. Primeiro, agradecer a presença dele. Não sei porque ele está nu, não entendi, mas... Bala, Juquinha! Diga seu tchau aí para a galera. Agradeço participar desse podcast junto com vocês. Foi divertido. Mas vou sair com umas dúvidas ainda desse talvez podcast. Com mais, talvez com mais. Tudo bem. Obrigado aos ouvintes aí. Talvez seja o podcast mais filosófico que a gente fez, que a filosofia diz que acrescenta dúvidas e não tira dúvidas. Sim. Gabriel Asmar, dê seu tchau pro pessoal e diga qual e-mail é o nosso e-mail. Eu não entendi muito bem, mas... Bom, queria agradecer, né, esse podcast que sanou muitas dúvidas e que me deu a oportunidade de... quebrar algumas teorias aí de vocês, aí, explicar algumas coisas. E pra você que tem a dúvida de pra onde manda um e-mail pra esse podcast de arrasar, mande um e-mail para o endereço autocríticas@chorume.com.br. E eu posso, sim, eu posso repetir. Eu nem ia pedir isso, mas tudo bem, repita. autocríticas@chorume.com.br. Muito obrigado, Gabriel Asmar. E pra finalizar, nosso Maomé das Montanhas, o Maomé da Sabedoria. O molhador de grão. Profissional. 300 anos de não conhecimento aí. Está com dúvida? Não toma na boca. Supositório? Não toma. Ah, esse infantil na boca. Infantil na boca. Mas é um pedófilo. Wesley Zop, dê seu tchau pra galera aí e fale sobre Facebook, Twitter, tudo aí que você tem direito. É, não sei até onde eu tenho direito, mas Facebook, acesse. facebook.com/lixo do lixo, estará nossa página lá, bem nojenta e degradante. Também temos no Twitter o @néctardolixo. E tchau, pessoal! Muito obrigado por terem ouvido até o final. É sempre um prazer ter vocês aqui acompanhando a gente. Não esqueça de acessar o site lá, www.chorume.com.br, e ouvir os outros podcasts que também são filosóficos e interessantes. Não, na verdade são ruins e não falam sobre bosta nenhuma. É o pior podcast de todos os tempos. Muito obrigado, boa semana, até a próxima. Tchau!